esse papo aí. Sábado passado eu fui convidado pra uma pescaria, mas a minha mulher foi batendo o pé, dizendo que eu não ia. Parou na minha frente, rangendo os dentes, parecendo louca. Você não vai me enganar, você quer ir pescar só pra beijar na boca. Tentei explicar que onde eu ia pescar não tinha mulherada, mas o meu argumento naquele momento não adiantou nada. Peguei o telefone pro Bruno e Marrone, falei desse jeito. Ele pra minha barra que eu não sou de farra, tô sendo suspeito. Vamos lá! Ah, eu só quero pescar, jogar minha linhada, tomar uma gelada sem me preocupar. Ah, eu só quero pescar, pra sair do agito e comer peixe, medo de papo crua. Mais uma vez, vamos cantar! Vamos cantar, gente. Mas a minha mulher foi batendo pé, dizendo que eu não ia. Parou na minha frente, rangendo nos dentes, parecendo louca. Você não vai me enganar, você quer ir pescar só pra beijar na boca. Tentei explicar que onde eu ia pescar não tinha mulherada, mas o meu argumento naquele momento não adiantou nada. Peguei o telefone pro Bruno e o Arrone, falei desse jeito. Pra minha barra que eu não sou de barra e tô sendo suspeito. Ah, bonito! Joga minha linha da tomar uma gelada sem me preocupar. Ah, eu só quero pescar, pra sair do agito e comer peixe frito de papo crua. Vem comigo, vai, toma da mão, vem. Canta aí, gente, canta aí. Quem gosta de pescar, bate na palma da mão que eu quero ver. Frito de papo pro ar.